14. Amor de Deus, se derramar. O boteco da esquina com certeza vai fechar. O nóia voltará ao lar. Casais não vão mais se separar. Estará vazio o posto da emergência. 190 não terá mais ocorrência. De madrugada não se ouvirá sirenes. Só o clamor e a oração solene. Ei, imagina a cena em um hospital. Pessoas que chegaram ali muito mal, sendo tocadas, curadas pelo corredor, deixando as marcas jogadas sem entender nada. O som tá aqui, o amor de Deus vai começar a cair. Sabe o que vai acontecer? As nossas famílias vão se converter. Ninguém vai mais nos segurar. O amor de Deus vai se derramar. Vai se derramar. O amor de Deus vai se derramar. Algo novo e diferente acontecerá. Os enfermos e doentes curados serão. Quando sobre nós derramarão o sol. O amor de Deus vai se derramar. O crime um dia pode acabar, a violência parar, o homicídio cessar. O Datena não terá o que falar, sem sangue nas manchetes dos jornais. Só a facção do príncipe da paz, paz, paz, peace. Fora daqui a corrupção, a preocupação é com o povão. Quando a unção se derramar na periferia será retirada, a cocaína, maconha, o crack, o velho barreiro, o gordinho, o conhaque, a Brahma Skol e a Suza Cruz. Será espirrado o nome de Jesus. Esse amor na sua vida é resgatar a sua autoestima. A maior maravilha, sem se quiser, a vida assim é a mudança, sinta a fragrância, a nossa esperança. Quis é você, traz a mudança, traz a mudança. Então vai, confia no amor do pai, que assim você não cai. O amor de Deus vai se derramar. Algo novo e diferente acontecerá. Os enfermos e doentes curados serão. Quando sobre nós derramarão sal. O amor de Deus vai se derramar. Algo novo e diferente acontecerá. Os enfermos e doentes curados serão. Quando sobre nós derramarão sal. Faz a mudança.